de Maraci, de azul. Escolha entre nós dois, quem vai valer a pena de verdade? Quem é que você sente mais saudade? Já tô no meu limite, escolha aí. Prova que me ama e larga dele e fica só comigo. Confesso que sou dependente desse amor bandido. Cheguei no meu limite, escolha aí. Se põe no meu lugar, eu não suporto imaginar você com ele. Faz amor na minha cama, depois fala que me ama, mas à noite você volta e vai dormir nos braços dele. Ciúme, sei que sou seu amante, mas sinto ciúme. Se não sente mais nada por ele, me assume. Que eu troco quarto de motel por uma lua de mel. Se vira e vende minha história pra ele e me avisa. Só me fala com a gente, Maia ZB. Oh, Ribeirão pra nós. Cheio pra cara. Diego Armando. Vamos cantar essa moda. Assim vai. Se põe no meu lugar, eu não suporto imaginar você com ela. Faz amor na minha cama, depois fala que me ama. Noite você volta e vai dormir nos braços dela. Você! Ciúme! Sei que sou sua amante, mas sinto ciúme. Se não sente mais nada por ela, me assume. Que eu troco o quarto de motel por uma lua de mel. E se vira, invente uma história pra ela e me avisa. Só me fala a hora e o lugar que eu te busco. Levo direto pra altar, não importa o lugar. Assim, e ciúme, sei que sou seu amante, mas sinto ciúme. Se não sente mais nada por ela, me assume. Que eu troco o quarto de motel por uma lua de mel. E se vira, invente uma história pra ele e me avisa. Só me fala. Do que? Te assumo. Olha, liberei. Ana Azevedo, obrigado, né? Obrigado a vocês, sucesso e toda sorte de bênçãos do mundo.